Intervalos de sexta menor e sexta maior, duas séries de oito intervalos melódicos. Segunda série de oito intervalos melódicos. Sexta menor e sexta maior, duas séries de oito intervalos harmónicos. Segunda série de oito intervalos harmónicos. Sexta menor e sexta maior, três séries de oito intervalos melódicos e harmónicos. Segunda série de oito intervalos melódicos e harmónicos. Terceira série de oito intervalos melódicos e harmónicos.